fazer o que se elas preferem. Vamos. Em todas as quebradas do Brasil é sempre a mesma coisa, mano. É. Mina, vamos gostar de um cara diferenciado igual você, mano. Assim, ó. Tá ligado? Tatuado, pá, estilosão. Pique DJ mal no beat, assim. Tá ligado? Ei, yeah. Assim yeah. Que é. Ei, fábrica de hits, mano. Ó. Yo, ó. Preso no coração delas e solto no mundo. Eu vou causando inveja, rendendo assunto. Se sente saudade do seu vagabundo, vai, chama lá no Whats, vamos pro resumo. É que nós dois é tumulto, garantido. Mas se seu pai descobre, vixe, tá fudido. Sua carinha de santo é disfarce. Se o banco de trás do meu carro falasse. Esse é um jeito ousado, estilo largado. Corpo tatuado, elas preferem. Elas preferem. Pode passar, elas preferem. Às vezes mal comportar, rude. Mesmo look desapegado, elas preferem. Elas preferem. Fazer o que se elas preferem? Elas preferem. Ok, ok, ok, ok. Elas preferem. Vou dar mais um papo. E ela quer dar pro dizer. Jeito maloca, eu sei que cê gosta. Viajei em mim porque é outra proposta. Um preto raro, um tanto estiloso. Todo trincado, riscado, chavoso. Fazer o que se ama o perigo. Se quer virar a madrugada, vem comigo. Impossível, né? Passa batido, ó. Quando tamo junto, mano, é outro nível. A gente faz a nossa festa. Ei, nossa festa. Ser feliz é o que interessa. É o que interessa. Afinal, o tempo passa tão depressa. Se malandragem é viver, porra, vamos nessa. Esse é o jeito ousado, estilo largado. Corpo tatuado, elas preferem. Elas preferem. Pode falar que elas preferem. Às vezes mal comportar, rude. Mesmo look desapegar, elas preferem. Elas preferem. Fazer o que se elas preferem. Elas preferem. Toda patricinha adora um vagabundo. Elas preferem. O papo é assim. Sou o tipo que não liga no dia seguinte. O tipo que leva a vida no limite. Um exemplo perfeito de cara errado. Exatamente o tipo que cê gosta. Admite. De mim. Não sei porque ela insiste em botar rédea. Não nasci pra seguir regra. Meu bem maior, minha liberdade. Se quiser meter caô, me erra. Sou o pai, seja Bonnie. Sou JP, seja Beyoncé. Meu plano é dominar o mundo inteiro. Não me diga, pode ir. Me acompanha. Jeito ousado, estilo largado. Corpo tatuado, elas preferem. Elas preferem. Pode falar que elas preferem. Às vezes mal comportado, rude. Mesmo look desapegado, elas preferem. Elas preferem. Fazer o que se elas preferem. Esse meu jeito ousado, estilo largado. Corpo tatuado, elas preferem. Elas preferem. Pode falar que elas preferem. Às vezes mal comportado, rude. Mesmo look desapegado, elas preferem. Elas preferem. Fazer o que se elas preferem. Elas preferem. Ela quer dar pra mim, se ela quer dar pro DJ. Nossa, quer dar pra mim sim, quer dar pro DJ.